Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do programa Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira? Toda semana, eu, Felipe Araújo, trago para você os grandes clássicos da música popular brasileira. Durante 2 horas, nós estaremos em sua companhia com o que há de melhor na nossa música. E para abrir a nossa parte musical de hoje, eu trago o cantor e compositor Roberto Carlos e logo na sequência, Fábio Júnior. Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Sem jeito até pra pensar, já não sei o que faço. Quando deito, cadê sua ternura? Cadê seus abraços? Se é defeito amar com loucura, quem sabe com as juras de amor te estraguei. Ou então eu jamais fui amado como eu te amei. Fechei meus olhos para os seus erros, abri meu coração, não dei ouvidos quando um amigo disse cuidado. Quem se aventura com tal loucura se arrisca a sofrer. Foi dito e feito, pois desse jeito perdi você. Diz a minha razão, isso é coisa da vida. Dá-se um jeito nesse coração, vá em frente e prossiga. Não tem jeito, eu passei da medida, e agora sozinho só resta saber de que jeito eu encontro a saída pra te esquecer. Fechei meus olhos para os seus erros, abri meu coração, não dei ouvidos quando um amigo disse cuidado. Quem se aventura com tal loucura se arrisca a sofrer. Foi dito e feito, pois desse jeito perdi você. Fechei meus olhos para os seus erros, abri meu coração, não dei ouvidos quando um amigo disse cuidado. se aventura com tal loucura, se arrisca a sofrer. Foi dito e feito, pois desse jeito perdi você. Deixei meus olhos para os seus erros, abri meu coração, não dei ouvidos quando um amigo... Clássicos da MPB. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa e der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não me vejo, ai que saudade de você. Se você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não me vejo, quero matar meu desejo. E mando um monte de beijos, ai que saudade sem fim. Recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio, com frases dizendo assim: faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo. Lhe mando um monte de beijo, ah, que saudade sem fim. Ah, que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar e você caía no choro, eu chorando pela estrada. Mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Viajar e você caía no choro. Você ficava daquele jeitinho, que nem uma pamonha mal costurada, sabe? Que saudade de você. Abrindo clássicos da MPB deste final de semana, nós tivemos Roberto Carlos, Dito e Feito, Fábio Júnior, Ai Que Saudade de Você. Estamos apresentando Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira para você. Agora eu trago Caetano Veloso e logo na sequência Daniela Mercury com a participação de Herbert Viana. Coisa linda, é mais que uma ideia louca, ver-te ao alcance da boca. Eu nem posso acreditar. Coisa linda, minha humanidade cresce quando o mundo te oferece e enfim te das, tens lugar, promessa de felicidade, festa da vontade, nítido farol, sinal novo sob o sol, vida mais real, coisa linda, lua, lua, lua, lua, sol, palavra, dança nua, pluma, tela, pétala, coisa linda, desejar-te desde sempre, ter-te agora o dia é sempre uma alegria pra sempre. Apresentando Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Pra te mostrar por quê. quando acendo a luz, não creio em nada. Mas o que me prova incerto como dois e dois, as plantas crescem em nosso jardim. Te mostrar que não há nada aqui. Ponha tudo em seu lugar e eu sei que o lugar está aí. Não há nada aqui. Ponha tudo em seu lugar. Meu lugar está aí. Encerrando o primeiro bloco do Clássicos da MPB, nós tivemos Caetano Veloso, Lindeza, Daniela Mercury e Herbert Viana, Só Pra Te Mostrar. Você está ouvindo Clássicos da MPB. Todo final de semana, o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho eu trago Guilherme Arantes. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Nós já estamos de volta para continuarmos com o Clássicos da MPB deste final de semana. É sempre um prazer imenso estarmos em sua companhia, levando o que há de melhor na música popular brasileira. Agora eu trago para você o som de Guilherme Arantes e logo na sequência tem Sunshine Orchestra. Já não faço mais, e a solução O melhor da música popular brasileira você ouve aqui no Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Nós ouvimos Guilherme Arantes com a música O Lado Prático do Amor, Sunshine Orquestra Sport Time. Você está ouvindo Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira para você. Vem chegando agora o sucesso com Batacoco e a participação de Ivan Lins. E logo na sequência, Sérgio Mendes. Faz amar nesses confins de mundo, olê. rolê que possa me rondar. Clássicos da MPB e o som do Brasil. Fechando mais esta sequência do Clássicos da MPB, nós tivemos o Batacoco e a participação do Ivan Lins com a música Confins. Sérgio Mendes, Lua Soberana. Você está acompanhando com a gente o programa Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, comigo, Felipe Araújo. Nós vamos a mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você Fagner. Clássicos da MPB e os ritmos do Brasil. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Estamos de volta com Clássicos da MPB desse final de semana, trazendo sempre o que há de melhor na música popular brasileira para você conferir aí na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Eu trago agora para você o som do cantor Fagner e logo na sequência, Gilberto Gil. Felipe Araújo está apresentando Clássicos da MPB. Diz pra mim, ó meu amor, que pecado foi que eu cometi? Me responde como eu te perdi. Por favor, me diz. Teu amor, que já foi meu, e acreditei que fosse pra valer. Diz aonde foi que eu errei, meu amor, me diz. Se te basta ser feliz assim, eu tento esquecer. Mas se ainda vais pensar em mim, ouve esse meu querer. Esquecer o que passou e começar de novo o nosso amor. Me responde como eu te perdi, meu amor, me diz. Já foi meu e acreditei que fosse pra valer. Diz aonde foi que eu errei, meu amor, me diz. Se te basta ser feliz assim, eu tento esquecer. Mas se ainda vais pensar em mim, ouve esse meu querer. Esquecer o que passou e começar de novo o nosso amor. Me responde como eu te perdi, meu amor, me diz. Me responde como eu te perdi, meu amor, me diz. Diz aonde foi que eu errei, meu amor, me diz. O melhor da música nacional, Clássicos da MPB. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica. Camará, e volta do mundo, camará. E mundo na volta, camará. Antes longe era distante, perto só quando dava, quando muito ali defronte. O horizonte acabava, Hoje lá atrás dos montes vendo casa, camará. E volta do mundo, camará. E mundo da volta, camará. De jangada leva uma eternidade. De saber leva uma encarnação. De jangada leva. Balaio, quando sentia que o balaio ia escorregar. E volta do mundo, camará. E mundo da volta, camará. Esse tempo nunca passa, né, de ontem nem de hoje. Bora no som da cabaça. Nem tá preso, nem foge. Instante que tange o virimbau, meu camará. E volta do mundo, camará. E mundo da volta, camará. De jangada levo eternidade. Nas asas do vento, o momento da tragédia. Chico, Ferreira e Bento só souberam na hora do destino apresentar. E volta do mundo, camará. E mundo da volta, camará. Tivemos a presença de Fagner com a música Me Diz, Gilberto Gil, Parabole Camará. Músicas que você confere com a gente aqui no Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, para você conferir. Eu trago agora o grupo Roupa Nova e logo na sequência, Adriana Calcanhoto. Clássicos da MPB, um programa feito com o que há de melhor da música popular brasileira. Sucessos de todos os tempos. E o menino com o brilho do sol na menina dos olhos sorri e estende a mão, entregando o seu coração. Eu entrego o meu coração. E eu entro na roda e canto as antigas cantigas de amigo e irmão, as canções de amanhecer, lumiar a escuridão. Eu despertasse de um sonho que não me deixou viver. E a vida explodir sem meu peito com as cores que eu não sonhei. E

Da MPB, o melhor da música popular brasileira. We'll be right back. tivemos a presença de Renato Terra com a música Meu Grande Amor, Franco Perini, Para Mim. Você está ouvindo Clássicos da MPB, um grande espaço onde você confere todo o final de semana sempre o que há de melhor na música popular brasileira de ontem para matar a saudade. Agora eu trago a cantora Maria Bethânia, marca a presença no nosso programa. E logo na sequência tem Ney Mato Grosso. Além da última estrela, além da insensatez total, vão as palavras mais belas, além do fim do jardim do caos. É uma verdade que eu vivi quando tentei te acompanhar, segui a cor do teu sorriso e me enlouqueci, sem tempo nem lugar. O véu da brisa passará de manhã sobre nós, vendo a cidade pela janela, sei que não somos sós. Mais uma vez só bastava pedir tudo de mim, por nada demais, deixar meus lábios felizes assim, falando essas loucuras. Minhas palavras têm pouco a dizer, porque teu silêncio é mais. Quem dera ter o prazer de ser um verso em tua voz. Mais uma vez só bastava pedir tudo de mim, por nada demais, deixar meus lábios felizes assim, falando essas loucuras. Minhas palavras têm pouco a dizer, porque teu silêncio é mais. Quem dera ter o prazer de ser um verso em tua voz. A renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora tá mais firme do que quando. As mais belas canções, os melhores intérpretes, o melhor da música popular brasileira, você ouve aqui no Clássicos da MPB. Boca e ficas louca como quem abre. é feito lança, flor de cheiro, é fogo, o brilho da paixão. Fechando mais esta sequência do Clássicos da MPB, nós tivemos Maria Bethânia com o sucesso Além da Última Estrela. Ney Matogrosso, Cheiro de Saudade. É o Clássicos da MPB, onde você confere com a gente o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você a cantora Elba Ramalho. Clássicos da MPB, os grandes sucessos da nossa música. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. Nós já estamos de volta com o Clássicos da MPB deste final de semana. Agradecendo você pelo carinho, agradecendo você pela sintonia e pela preferência. É sempre um prazer imenso nós estarmos em sua companhia. Eu trago agora para você a cantora Elba Ramalho e logo na sequência o grupo 14 Bis. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor. Paixão. Quero ser o dono do seu coração. Doidão, vou ficar doidão se não encontrar com meu amor aqui nesse forrozão. Doidão, doidão, doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui durante o salão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor na quintura do salão. Sim, sim, sim, sim. Cala a boca, meu benzinho, esse amor é pra nós dois. Sim, sim, sim, sim. Nosso amor é proibido, esse chamego é pra depois. Estou fazendo frio, cadê minha paixão? paixão. Quero ser o dono do seu coração. Doidão, vou ficar doidão se não encontrar com meu amor aqui nesse forrozão. Doidão, doidão, doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor lá que dura no salão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor aqui nesse forrozão. Eu quero meu amor, eu quero meu amor, eu quero meu amor lá que dura no salão. Estou fazendo frio, cadê minha paixão? Quero ser o dono do seu coração. Doidão, vou ficar doidão se não encontrar com meu amor aqui nesse forrozão. Doidão, doidão, doidão se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão. Da MPB. Sucessos de todos os tempos. As maiores e melhores vozes da música popular brasileira. Flores simples enfeitando a mesa do café. Lindas e pequenas arco-íris num buquê. Mistério azul de luz e Vênus brilha temporã. Mistura em nós um só destino, estrela da manhã. Como num romance um deus risonho aqui passou, derramando cachoeiras pela serra em flor. Viver no coração da lenda é fácil, meu amor. Um sonho novo todo dia que ninguém sonhou. Dançando de amor. Na janela aberta do luar, luzes da cidade refletidas no olhar. Constelações entre as antenas brincam de brilhar. Estrelas novas no horizonte vem nos visitar. Como num romance um deus risonho aqui passou, numa nave cor da noite que ninguém notou. No coração da fantasia é fácil entender, um sonho novo todo dia, lindo de viver. Meu amor, um sonho novo todo dia. dia que ninguém sonhou. Tivemos a presença de Elba Ramalho com a música Eu Quero Meu Amor, 14 Bis, Romance. Você está acompanhando Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira, todo final de semana, aí na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Eu trago agora a presença do cantor Moraes Moreira para marcar aqui o Clássicos da MPB. E logo na sequência, Tim Maia. Lança no chão do planeta semente de amor. Lança e fica na espreita que o bom lavrador. Com o sol se levanta e com a lua de noite se deita. Lança que o bom lavrador não apressa a colheita. Dança que o amor se revela no que cobre o véu. Dança que a vida é bela e a semente é fiel. Deixe o vento do céu assanhar seu cabelo. Acorda que o bom sonhador não quer mais pesadelo. Minha luta é sem trégua, sempre estou por um fio, a correr sem parar com a água do rio, que vence qualquer desafio e deságua no mar, cantando às vezes me pego, num pão que é só amargura. Mas mesmo assim não entrego, meu bem, eu me alegro e não perco a ternura. Minha luta é sem trégua, sempre estou por um fio, a correr sem parar como a água do rio, que vence qualquer desafio e deságua no mar. Cantando às vezes me pego, num pouco é só amargura. Mas mesmo assim não me entrego, meu bem, eu me alegro e não perco a ternura. Da MPB, as mais belas canções você ouve aqui com Felipe Araújo. Já rodei todo esse mundo procurando encontrar um amor, um bem profundo que eu pudesse realizar. Os meus sonhos de criança, como todo mundo faz, de formar uma família como era dos meus pais. Mas o tempo foi passando e a coisa mudou. Solidão foi se chegando e se acostumou. E essa tal felicidade hei de encontrar. Mesmo se eu tiver que aguardar, se eu tiver que esperar, pois eu não desisto, sou fiel, não abro mão de ter filhos, ter amigos, companheira e irmãos. Se essa vida é bonita, ela é feita pra sonhar. Mas aumenta o meu desejo de afinal te encontrar. Mas o que eu não me acostumo é com a solidão. Um pedaço do seu beijo ou seu coração. Isso já me fortalece, me faz delirar. Mesmo se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar, nós ouvimos Moraes Moreira com a música Lavrador. Muito linda essa canção, que você matou a saudade aqui no Clássicos da MPB. Tim Maia, Essa Tal Felicidade. Estamos apresentando Clássicos da MPB, um desfile do que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos ao nosso último intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente traz o último bloco do nosso programa de hoje, que abre com o cantor Alceu Valença. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós já estamos de volta para a última sequência do Clássicos da MPB desse final de semana, sempre agradecendo o seu carinho, a sua preferência e, claro, a gente toda semana sempre enfoca aqui o que há de melhor na música popular brasileira. Eu trago agora no nosso último bloco o cantor Alceu Valença e logo na sequência Nana Caymmi. Começar Pisando das cinzas eu faço versos tão claros. Projeto sete desejos na fumaça do cigarro. Eu penso na blusa branca de renda que dei pra ela, na curva de suas ancas, quando escanchada na cela. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde, a mala azul arrumada que projetava a viagem. Recomeçando das cinzas vou recompondo a paisagem. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde. Daquela luz amarela que escorria do telhado pra adorar os olhos dela. Recomeçando das cinzas vou renascendo pra ela. E agora penso na réstia daquela luz amarela. Penso que a estrada da vida tem de volta. Ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta. Tem de volta, ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta. Felipe Araújo está apresentando Clássicos da MPB. Separou as estradas. posso morrer de amor. Ou por amor calar o meu amor, só crer nas visões que o amor me dá. Se unir dois corações não vai mais separar. Tivemos a presença de Alceu Valença com a música Sete Desejos, Nana Caymmi, Dois Corações. Você está acompanhando clássicos da MPB já nos momentos finais, mas estamos aqui para trazer sempre o que há de melhor na música popular brasileira. E para fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, eu trago o Quinteto Violado e logo na sequência Itamara Corax. Se o que nos consome fosse apenas fome, cantaria o pão. Como que sugere a fome para quem come? Como que sugere a fala para quem cala? Como que sugere a tinta para quem pinta? Como que sugere a cama para quem ama? Palavra quando acesa não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como uma espada, peço não me condene, ó minha amada, pois as palavras foram pra ti amada, pra ti amada, ó, pra ti amada. Palavra quando acesa não queima em vão, deixa uma beleza posta em seu carvão. E se não lhe atinge como uma espada, peço não me condene, ó, minha amada, pois as palavras foram pra ti amada, pra ti amada, ó, pra ti amada. Pra ti amada. Clássicos da MPB transportam você para o que há de melhor da nossa música. O piloto é Felipe Araújo. Thank you. finalizando clássicos da MPB desse final de semana, nós tivemos o Quinteto Violado com a música Palavra Acesa, Itamara Corax, Joaninha. Meus amigos, estamos finalizando por aqui mais uma edição do Clássicos da MPB. Agradecendo você pelo carinho, pela preferência e, claro, nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais música popular brasileira. A todos, um grande abraço! Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.